amigo Felipe Araújo. Essa canção é linda demais. É sucesso. Isso é Jonas Esticar. André Ferraz, frango favorito. É assim que você gosta, né, pai? Danielzinho Trajano, meu parceiro. Quando você chegou, meuscds.com, já tinha muita gente por lá. Ah, tá dando um trabalhão pra organizar. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um dengo, um cheiro. E pra chegar de vez e bagunçar, e não aperta o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E ai, espaçosa demais. Parceiro, Zé na bagunça, Barrão do Mistão. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um tempo, um cheiro. E pra chegar de vez e bagunçar, e não aperta o povo, não. E tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E ai, espaçosa demais. Demais. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeito. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E ai, alô, cego, cego, espaçosa demais.